Transformado com 209 a bordo, temos 4 horas alterando a Leão. 3171, autorizado táxi, seria parte 1, táxi Índia, em ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, o ajuste 10, 18. Afirmativo, via Índia, reporta pronto, 3171. Passarinho 222, elevou o pátio 3 para pushback e acionamento. Passarinho 2221, autorizado pushback celeste, tá? Tá, sou o passarinho 2221. Controle Censo, separador de locais e instruções na posição P, registro 908, autorizado procedimento, reporte estabilizado. 0822, para encontrar a localização da 0822, para encontrar a localização da 0822. Oliveira, passarelo 2221, POB de 55, 5 horas e 4 de autonomia alterna Brasília para o táxi. Passarelo 2221, autorizado táxi, via Pátio 3, Pátio 1 e Índia, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, o ajuste 108. Autorizado táxi via Pátio 3, 1 no Índia, vai informar o ponto de espera da 10, pronto, 108, ajuste. Espera pronta, 3171. 3171, autorizado em aí decolar, pistão 10, vento variável com 03 nós. Entra ali, decola, tá 3171. Agora eu passarei 2220 no ponto de espera da 10 pronto. Passarelo 2221, ciente, mantém o ponto de espera. Mantém ponto de espera, passarelo 2221. Praça do Java Estado, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. No decolado aos 2,5, time controle 120, decimal 8, foi bom voo. 208, um avião a trabalho. Controle, bom dia, tem 3171, decolou na sua escuta, quanto possível hoje, ótimo leda. Tem 3171, contato radar na decolagem, tudo mantendo região 340, trajeto direto líder. Partiu, direto líder, graças, tem 3171. Canavia número 5, estando em instrução, chegada do mais de ônibus, se mantém o nível de voo 060. Range 221, motorizado em Yama, cerca de Serono Zero. Motorizado. Serono Zero, 221. Na linha 225 no solo aos 29, libera direita na minha escuta. Prossiga táxi via Alfa Juliet, portão 02. Libera na direita, prossegue na sua escuta via Alfa Juliet para 02, menos 2. Passarei do 2221, motorizado de decolagem pistão no 0, vento variável com 02 nós. Realizado decolagem geral no zero, passaria do 2221. Reduzir velocidade para 2509. Sete zero, bom, 093. Autorizado VAR Itaco. Decolado aos 3-0, chama controle 1-2-0-8, seu bom voo. Controle 1-2-0-8, passarei do 2-2-2-1. Controle 1, passarei do 2-2-2-1. Passarei do 2-2-2-1, contato radar, saída MOMA, nível de voo 1-2-0. Por gentileza, o passarei não está livre de restrições. Você não pode cumprir a restrição superior da saída MOMA, confirma? Negativo. O central mantenha 3 mil pés, o passarei do 2221, autorizado direto MOMA. Mantendo 3 mil pés, voa direto MOMA, passarei do 2221. Se esqueceu o cadete, desce para 4 mil pés, o ajuste na 018. Zona, próximo uma hora, 1,8 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível 085, descendo para 4.3, em Charlie 550. Diante do tráfego, tá, porém não visual, passaria por 2221. Repetendo isso, que o Quebec, tráfego 2 horas, 1,5 milhas, rumo noroeste, cruzando, está mantendo 3 motores, alfa tanque 72. Passando, eu estou também. A 9972, oceano identificação, chegada do Mais Jona, 3, velocidade para 2509, o número 5 na aproximação, a correção número 4, se mantém no nível de voo 080. Chama sempre o Recife em 125 do sinal 1, alterna em 128 do sinal 35. 251-2835, bola 331, 71, bom dia. Valeu. Perigo 221, não guarda instruções para prosseguir rapidinho, ainda mantendo 3 no 10. Tela 3 no 10 para guardar instruções, passaria do 2221. Eu disse que o Quebec deve manter a 4.000 pés como estrela e dar instruções para conseguir na descida. 10-4-0, esse é o Quebec. Sala 025, estou conseguindo as instruções de velocidade de atitude na chegada do mês de 1, desça para 4.000 pés e ajuste ao 08. Zona 093, se mantém no voo 050. Salvador, Alfa Cerezo 2221, ao 5 possível, senhora. É, autoriza direto do destino Barreira. Enche, abaixo. Azul 5126, bom dia, está autorizado para Confins, via rota antes, voo 21, nível 360. Perfil de saída, Argon 1, transição Elefa, após Tonsop, para interceptar antes, voo 21, decolagem pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5543, controle Salvador 130, décima 8. O voo 093, e se mantém no voo 070. Também correto, portão 01, chame pronto, azul 5126. 324 milhas, rumo no oeste, cruzando 3 metros, subindo até o número 060, rota tango 72. Passeio de 2221, passeio de 3 horas, 23 milhas, ao nosso leste, cruzando a nível 130, descendo até o 070, vento 737. Oeste, passaria de 2221. Federal 9972, reduzir velocidade para 230 mais. Reduzir 230 mais, federal 9972. Na Viana 25, desce para 3 metros. 3 mil pés, 1, 2, 3. Na Viana 93, desce para 4 mil pés e ajuste na Viana 8. Geral, vai para 72. Possível. Segunda redução de velocidade, não tem condições de passar em comédia abaixo do 140. Eu estou fazendo a instrução de altitude na posição do médio, acelerar 9972. Dirige 221, sem instruções, eu vou para a nível 160. Nível 160, sem instruções, eu passarei do 2221. 221, vez a pata, eu vou dar instruções para a prova da 7. Quebec, chama TEI 1118 do sinal 95. 0-5-4-1. 2221, autorizado Barreiras. Autorizado Barreiras, passarei do 2221. Federal 9972, autorizado para nível 050. Autorizado 050, 9972. Federal 9972, operação para sequenciamento com a esquerda na prova 095, tendo como limite a radial 270 Salvador. Esquerda 095, 270 Salvador. É que após o pouso, o contact? Para 70, está. Perfeito. Para 095, nesse para 2 de atrás, autorizado por 6 metros, estamos estabilizados. Minha passará no INS, 9-2-3. Quilo Quebec no Solos 4-1, libere a direita. Na minha escuta, prossegue o táxi via Alfa, reporte para o ingresso na Juliette. Alfa, Juliette. Whisky Quilo Quebec conhece o aeródromo? Sim, Whisky Quilo Quebec prossiga via Alfa, Juliette, contorno a Pat 1, Lima, Mike, reporte na Quebec para o cruzamento da 1-7. Agora 93, era seguir o tráfego, posição de 10-0, 7 milhas, com 2-0-0 mais de longe, mantendo 2-0 para eles, vem vocês ao vivente. Tenho mesmo aqui no visual, não sei. Controle Federal 972. Federal 972, informa o novo limite, rádio 290 de volta ao motor. 290 do 972, era seguir tráfego 2-0, zona 3 milhas, cruzando 4.500 pés para 2-0 pés. Um Boeing 737 com 200 mais de gás fixo. Paciente, vamos lá, 972, recebemos 224. Sim, senhor. 972, são condições de reduzir para 200 mais, por favor? Pois, senhor, é reduzir para 200 mais. Federal Para uma ambulância chinesa, encontra-se de 5 milhas oeste do Salvador. Para o localizador autorizado nesse meio navegação, voo Luduna, reduzindo para 2009. Autorizado Luduna, reduzindo 2009, o sinal mais baixo, 62. Prepare a subida São Uno, Leda, Tóquimo, aguardando costa. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardo. No solo aos 4.6, libera a direita na minha escuta. Prossiga via Alfa, reposta para ingresso na Juliette. Via Alfa, reposta para ingresso Juliette, está na via 125. 1093, vento variado com 03 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Pouso, pistola 0, obrigado, variável com preço. Tá passando o Whisky Kilo Quebec, autorizado ingresso na Quebec, cruzamento no 7 até o Gabriel Star, bom dia. Segue Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette para 1-0, está na avião 25. Finalizou na 972. Segurando a 972, estou com o 98 de sinal 95. Bom dia, continue a aproximação, tráfego já avistado. Aguarde autorização do pouso, pistão no zero. Paga mil, paga 7-2. 093 no solo aos 48, libere à direita na Gulf. Na minha escuta, prossiga via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa para ingresso na Juliette, obrigado. Federal 9972, vento variável com 02, nós, autorizado com pistola 0. Autorizado com pistola 0, 9972. Sou 5126 Galeão 344 125 a bordo. Azul 5126, autorizado o táxi à direita via Índia, no ponto de espera da 10, reforço pronto para decolagem, o ajuste no 018. 018, nível táxi via Índia, direita, reforço pronto, no ponto de espera no 0. Federal 9972 no solo 51, libera a direita na minha escuta. Prossiga Alfa, Kilo, Pátio 3, remota meia dúzia Lima. Alfa, Kilo, Pátio 3, meia dúzia Lima na sua. Alfa, Kilo, Pátio 3, meia dúzia Lima. Bom, então nós vamos a 3153. Afirma, estimado para 4 30 segundos. Remota a nossa 3153. 1093, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08093. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento variável com 02 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, 52. Então 3153, copia. Pronto, copia, 3153. Então 3153, autorizado Galeão via rota 3144. Seguro, 19857, Mão Sul, o nível 340. Perfil de saída Sambo 1, Leda, Tóquilo, decolagem pistão 0, primeira curva à direita. Responda 5546, controle 120, décima 8. Horizonte Galeão, nível 340, via Upper 144, Porto Seguro, Upper November 857, Mouto. O país da Sambo 1, Leda, Tóquilo, decolando pistão 0, primeira curva à direita. Transponder 5546, conta de saída 120, 8. 3153, cotejamento correto, reporte pronto para pushback acionamento. Decolado 55, chame controle 1208, seu bom voo. 208, obrigado, bom dia, tio. Controle Salvador, bom dia, azul 520, passe mil pés, a voo 1, transição elétrica. Azul 512, contato rodado, saiu na Ruburona, número 300. 7 azul 520. Bom dia, sendo a identificação, chega da bolsa. Você tem instruções para 4 mil pés e ajuste na 09. táxi via Taxi 1, Taxi Índia, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, o ajuste no 018. Direita. Responder 5573, controle Salvador 190, decimal 8. Decolada 07, chame controle 1208, deu bom voo. 208, bom dia, obrigado. Puxa na minha 311, cópia. Autorizado Galeão, via rota Upper Zulu 44, até seguro. Upper November 857, Monsur, nível 360. Perfil de saída Sango 1, Leda, Tóquilo. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita. Transponda 5576, controle Salvador 120, decimal 8. Era 9970, reduzido para 2009. Mais. Mais 9970, reduzido para 2009, Marcelo 2010. Eu vou ser 2020 com 2009 mais 16. Mais 5973, cancelo as instruções de altitude, na chegada do mais de hora, desça para 4010 e ajuste na 09. Chama tudo em 1-1-8-1-9-5. 1-8-1-9-5. Chegará 9970, isso é para 2-1-8, autorizado para o Cisneta, retorno no curso. Para 2-7-1-9-5. Torre Salvador, bom dia, 3517, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, o vento variável com 02 nós. Sempre pouso na pista, 10, 3517. Salvador, gol 0093. 093, bom dia, Salvador Confins, nível 360, prepare a subida Arbor 1, transmissão Elefa, aguardando cópia. Arbor 1, Elefa, aguardando cópia, 093. Reporta também que a informação do ATIS, a informação das frequências atuais em uso está inteligível. Será checado. No solo 13, libera a direita na minha escuta. Prossiga táxi via Alfa, reposta para ingressar na Juliette. Livrando a direita, prossegue na sua escuta, reposta Alfa, sua Juliette, sua 357. 1093, copia. Auto cópia 093. Autorizado com FINS via rota EPSU 121 na nível 360. Decola pista 1-0, primeira curva à direita, perfil de saída Arbor 1, transição elétrica. Transponder 5007, controle 1208. Exato, com 15, nível 360, via Pedro 2-1, na decola da pista 1-0, curva pela direita, na saída Arbor 1, transição elétrica. Transponder 5007, controle Salvador 1208, voo 1093. 1093, cotejamento correto, portão 08, chame pronto. É, pode ser quando é pronto, obrigado. Segura 9970, torre 2895. Rio 5973, do Sumara 2000, autorizado para o ferimento, chama estabilizado. Sumara 2000, chamada estabilizada, Rio 5973. 3153, chama Recife, 125, decimal 1, alterna em 128, decimal 35. 25, 1, 2, 3, 5, 3, 1, 5, 3. Liberal 9970, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento variável com 02 nós. Pouso, pistão no zero, 09, 7, 10, não tem pista, chega. Ingresso a Juliette, portão 07. Juliette, portão 07, afirmo, pista seca. Salvador, bom dia. Azul 4-0-9, informação de autorização. dia Campinas, nível 320, prepare a subida Tango 1, Leda, ótimo, aguardando cópia. Aguardando cópia, o azul 406.